só uma coisa, rapaz. Tá ligado? Evoluindo, agora guia quem seguir a trama. Tô só esperando as asas, já foram as barbatanas na lama. Deixei pegada voando com os pés no chão. Leão que era gato, girino que é tubarão. Entendeu? Persistente eu sigo, insistentemente investigo. Não me contradigo, trabalho a mente sempre pra frente. Orgulhoso e convincente em cada show. Inteligência e coerência, requisitos pro flow. As ideias vêm, a energia me domina. A tinta da caneta vira gás de lamparina. O fogo da verdade vem, explode e ilumina. Conteúdo é combustível, vira bomba de Hiroshima. Abre as cortinas e vê quem continua em pé. Dificuldade é pouco pra testar minha fé. Pra reclamar da vida vai, protestar na Sé. Abre um leque de palavras, bem me quer, mal me quer. Comigo não, eu vou fazendo o meu melhor. E o suor é tinta de caneta saindo do coração. O caminho é árduo, longo. Início da partida é anunciado pelo suar do gongo. Eu entro pra ganhar, me benzo com ideias, rogo a praga. A maldade não apaga o que eu vim pra conquistar. E tem evolução, se tem dedicação. Trabalho e paciência, resulta em superação. E passa muito tempo, vão vários momentos, evoluindo a mente e também o coração. E vem evolução, se tem dedicação. Trabalho e paciência, resulta em superação. E passa muito tempo, vão vários momentos, evoluindo a mente e também o coração. Pacheco nos beats. O aprendizado é duro, caminhando num terreno obscuro. Pro futuro preparado, levo puxões de orelha. Me esquivo dos socos. No meio das ovelhas tive que encontrar os lobos. Adquiri visão de jogo, não erro mais o passe. Aprendi a ver o mundo por baixo do seu disfarce. Vejo a verdade, agora vendaval é brisa. A malícia fica clara no olhar da Mona Lisa. Tenho muito que aprender, até lá vai muita tinta. Com dedicação a evolução é infinita. Apesar dos parasitas, a missão é sua e depende de você lutar pelo que se acredita. Caminhada maldita, aprendi a ser astuto com suor. Vou plantando, esperando belos frutos. Senhoras e senhores, preparem seus ouvidos, aguçem seus sentidos e liguem seus motores. Façam preces e louvores, saudações aos jogadores. Morram de amores pelo rap dos meninos. Evoluindo, eu quero mudar sim. Vim pra comprovar a teoria de Darwin. Chegamos aqui, desviando dos destroços. Então se prepara que logo mais o mundo é nosso. E vem evolução, se tem dedicação. Trabalho e paciência, resulta em superação. E passa muito tempo, vão vários momentos, evoluindo a mente e também o coração. E vem evolução, se tem dedicação. Trabalho e paciência, resulta em superação. E passa muito tempo, vão vários momentos, evoluindo a mente e também o coração.